Thank you. நாட்டு நகர பேராசிரியர் 25, nós falamos 25, libere via taxi Golf, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Táxi Golf, mais nada para... Já está emitindo um pré-notão para poder finalizar mesmo. procedimento de uma laboratório em Salvador, a passagem é uma noite com nós. Cargo 973, dito para ver se saiu do gás pelo final do procedimento, como foi indicado. Sua 008. Fechado, autorizado pouso, pista 90, vento 0, 40 graus, 0, 5. Autorizado pouso na pista 10, Salvador, até 9098, assim ainda posso. Nove zero nove oito, no solo 36, libere via taxi Golf, táxi de Alfa de noite, portão 10. Libere via taxi Golf, o nove zero nove oito. level you, I zero by the 91 hour. Are you going to want anyone? 3, vou liberar via taxiway Golf, táxi via Alfa Kilo, a previsão é 6 Lima no pote 3, fica até o sinalizador. Coach Cargo, mantenha a posição. O Coach Cargo era para liberar na taxiway Golf, a taxiway Foxtrot estava, se encontrava fechada. Coach 9073 foi informado, estava sendo informado via assim. Mas o 5126, prepara o seu da apuro no guarda-costa. Original 9910, section 23, send the light number 030, you are limited to the localized code. Send now 123-7108. Localizado para o Galeão, veículo 44, nível de voo 260. Saída São Romano, Lida, Tóquio. Decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Transpondo 5502, controle 120, decimal 80. Fechada devido a obras, autorizado pouso, sistema 0, vento 0, 4, 0 graus, 0, 5 nós. Ele pouso, não faz. 0070, descend 2000 feet through the left side of the body. Vai liberar via Taxiway Golf, táxi via Alfa e Leste para o portão 09. O Gol 1759 é dirigido no táxi, por gentileza. Gol 1093, Kennedy 1009, como Taxiway Foxtrot fechada devido a obras, continua para cima da água, dando pista livre. Acima, no passe 3, correndo com a recepção, chama para o ataque. Gol 1093, autorizado pouso, pistão 90, vento 040 graus, 059. Olímpio 04, autorizado táxi, reporte na taxi em hotel. Afirma táxi via Alfa de Leste para o portão 09. Alfa de Leste 09, ela já está lá. Gol 1093, no solo ao 54, vai liberar via Eco, da passagem ao Boeing da companhia após ingresso Alfa de Leste para o portão 105. Antena 19103, climb runway 10, wind 040 degrees, 04 knots, taxiway, Foxtrot, close up. Okay, clear to land, runway 10, taxiway, Foxtrot, Antena 19103. Azul 5126, afirma, quase um minuto. One out of 10 on the ground at 57, turning right via taxiway Golf, taxi approved Alpha, Juliet 1011. Autorizado ingresso, pista 10, reporte alinhado e pronto. Azul 5126, está pronto, cópia? Azul 5126, autorizado para confins, via Pedro 21, nível de voo 360. Saída Arboruno, transição elefa após direto Tozop. Decola da pista 10, fazer decolagem, primeira curva direita. Transponder 5503, controle 120, decimal 80. Bahia, Trivato, Estrada, Bolívia, 1, 2, 4, 0, 0, 6, 8. Tá bom, tá? Eu vou te passar o 745 na escuta. Na escuta, vou lá, 745. Confira o horário do plano. Sente, aguarde o voo 9745. Tem a saída para vir? Para Guarulhos, estamos voando. Estamos voando, obrigado. Azul 592 não é autorizado ingresso, Pachon no Índia até ponto espera, ponto espera é ponto pronto, quem negar na 009. Segurar 9970, passagem de instrução de auto-presentar, deixa para dois meu pai. Azul chama 009, autorizado final eletro que seja participado. Pegar por 1, transição elétrica, agora de rota. Agora para o 7-0. Olhando 04, confirma que está pronto? Tipo 04, autorizado, vou falar. Toma 0-0-0-3, 0 grau, 0-5-9. Azul 512 não é autorizado, alinhar uma seta, ser 1-0. Decolado ao 03, chame agora o controle 120, decima 80. Para o controle 20, 80, 04. Será 99, 72, complexo final de condução Rio, MM8 do final 95. Controle Salvador, Olympus 04, decolado, procura Salvador. Olympus 04, contato radar, tira para o nível de voo 260, atrás de 2.6 localidades pela trilha. Subindo para 260, após 2.10, direto leva o Olympus 04. 009, continua a aproximação, aguarda na pista livre. PS 09972. Oi, voo 9745. Voo 9745, ainda não possui seu plano, aguarde. Aguarda. Localizado em Jurassic Dona, deixa para 3.6 e ajusta na 009. Semana 3.6. Azul 4098, prepare a seleção Vona, número 3, cópia. Geral 9972, autorizado pouso, pista 0040, 40 graus, 049. Sempre pouso, cabeceiro 90, geral 9972. Azul 5126, decolado 07, chama agora o controle, 120, decima 80. 208 Azul, 5126, obrigado, bom dia. Salvador Azul 5126, bom dia, passa 1300 por 360 na Arbor 1. Azul 5126, bom dia, contato radar, levantado no nível de voo 360 via Arbor 1. Federal 9972, no solo 08, libera direita via Foxtrot, chama o solo, coletão, motor me escuta, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, até o sinalizador. Autorizado pouso, sistema 0, gasto variável 039. Eu repouso na 10, será uma nossa chance. posição pro 9972. Negativo, o aéreo não informou a posição. Grato. Salvador é o... O 9745. O 9745, um minuto, pode. Federal 9970, no solo de um homem, libera direita via Fox, Trot, Tax autorizado, Alfa, Kilo, Fax 3, atenta sinalizador. Fox Trot, Alfa, Kilo, atenta sinalizador no Fax 3. Gol 9745, copia? Copia, gol 9745. Voo 9745 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, número 10, nível de voo 380. Saída São Bruno, Leda, Mótiva. Decola da pista 10, fazer decolagem, primeira curva direita. Transponder 5543, controle 120, decimal 80. Guarulhos, nível 380, via Angelo 10, saída São Bruno, transição Leda, Mótima. O primeira curva direita, decolando a 10. Controle 1208, transponder 5543. O gol 9745 está confirmado via Angelo 10, Bátida, Delta, Alfa, Kilo, Delta, Alfa, Angelo 10, Salvaté. Confirme? Rota Ampers 10, Delta Alfa, Kilo, Delta Alfa, após segue via Ampers 10 novamente, Taubaté. Distrito de Maeva. Ampers 10 novamente, Taubaté, Taubaté. Sorrisão. Sorriso, Salvador, Azul 2775, bom, Distrito de Cadeira, 10. Azul 2775, autorizado pouso, pista 90, vento 040 graus, 049. Autorizado pouso, lançar azul 2775. Azul 5126, solicito direto na estação para registro, para mesmo na frequência 128.8, alterno 126.0. Número 2, copia o 8409 agora.